compromisso. Seja bem-vinda à residência, especialmente eu te convido. Love, love eu e você, eu te dou todo o prazer. Que carinho e perigo, almejada de matinê. Versão dos banda é fight, cumprimento é night. Novidade ela não é, é virada na cidade. Seu perfume cheira bem, é o encanto dos malandros. Sua beleza que convém, quer ficar positando. Se tem versão de whisky, ela quer mais um brinde. Põe gelo no meu drink, sabor de mil requintes. Quero ela toda nua na minha autoestima. De Kama Sutra eu sei, princesa te arrepia. Meu mundo vagabundo, a cena te apresento. Em um quarto mil desejos, te mostro o meu talento. Se é forte, com certeza pode crer que eu tô vendo. Disposição desde o monstro. Ela é rodada na cidade, ela tá na. Não é novidade, ela é. Sua beleza na caça dos malandros, ela vira presa. O que ela quer, tudo que traz o lucro. Ela é VIP, ela é um na house dos vagabundos. Perfeita não, mas eu gosto assim. De mini saia ela vem, quero só pra mim. Vem cá, degusta um head. O clima esquenta, ferve. Depois de 10 minutos, ela é fight pros moleque. Chama as amigas que com certeza hoje vira. Apelidado banda no bolo louco, ela bandia. Ela se assanha depois das 11, é na cama. Virou, aconteceu, Xandão, whisky e maconha. Amor de bandido, é uma noite só. É fight atrás de fight, pras dona é bem melhor. Fã de bandido e gosta do perigo. Prazer, hoje eu tô bando e esse é ela o meu é estilo. Ela é rodada na cidade, ela tá na house. Não é novidade, ela é. Tô na fight, tô na fight. Ela é rodada na cidade, ela tá na house. Não é novidade, ela é. Tô na fight, tô na fight. Dona Fight tá de cima, ela quer luxar. Ela é fã dos bandidos, tá afim de bandear. Garota linda, princesa, dona de vários estilos. Barriguinha bem sarada, de piscina no imbigo. Nasci de roleta com as carretas, vamo aí. Na censura com as amigas, ela gosta de curtir. Pra constar um frevo ali, vixe, então é fight. Curte o clima das novinhas, já tá, é no engate. Kit de Bacardi, elas preferem assim. Na noite elas brincam, meu mundo é esse aqui. Na night ela interage, ela é rodada na cidade. Cola no bolinho dos loucos, novidade, hand fight. Ela é de mil esquema, mil problemas envolvido. Vira uma, duas noites, a bandia com os bandidos. Ela quer rolê, meu prazer, fazer acontecer. Na verdade ela gosta ela mesmo, é de meter cidade.